impossível explicar. Passei por tanta coisa. Pelo menos agora eu posso ficar com você. Fico feliz que acabou. E agora a gente tá junto. Foi longa, mas acabou, meu Deus. E agora com você fica tudo bem mais fácil. Tudo fiz e faço pra poder te dar um abraço. Viajei por vários mundos, várias dimensões. Eu já vi de tudo, fui heróis e fui vilões. Em uma vida eu traficava, mas negócio não era bom. Prefiro ficar em casa, curtir essa com você, Robson. Dezembro, escada lá do céu. Me pergunto de onde vim. Será que o destino planejou isso pra mim? Me recuso a crer, me pergunto. Cê não ia acreditar nas coisas que eu vi. Melhor dizendo, nas coisas que eu vivi. Senti na pele a vida de um ladrão, de um traficante. De um amante, de idosa e de um estudante. Vivi bastante pra cobrir 50 vida. Achei que era uma viagem só de ida. Tomei dedada no boutique até perdi a vida. Tive doença venérea e fui terraplanista. Mas mesmo tendo chupado minha própria pica. Mesmo tendo namorado um ouriço armado. Mesmo tendo derrubado meu vô e matado. Mesmo tendo sonegado imposto toda a vida. Mesmo tendo sido meio insano e caipira. Mesmo tendo batalhado com demônio e sogra. Mesmo tendo feito vlog e virado moda. Mesmo tendo matado alguém na pista. Mesmo tendo vivido todas essas vidas. Algo sempre parecia tá errado. Mesmo tendo vivido todas essas vidas. Eu ainda prefiro tá do teu lado, Robson. Dezembro, escada lá do céu. Me perdi.